alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Eita menino, eita menina, alô minha gente, opa, tô chegando. Eu estou aí junto com vocês a partir de agora, é o Maurício Fares. E vamos que vamos pro nosso encontro de hoje. Ah, menino, você sabe que tem muita coisa boa aqui pra conversar com vocês, tem muita coisa aqui, muita música bonita. Olha, hoje eu tenho aqui, ó, Adriana, Alice Cooper, Léo Canhoto Robertinho, Márcia Ferreira, Barrerito, Jimmy Cliff, Guido Renzi, mas rapaz, vai ser um monte de música bonita aqui que eu vou rodar para vocês aí. E também, hoje eu tenho mais uma carta de destaque, ainda não vi quem é que eu vou atender, mas daqui um pouquinho eu vou saber e vou dizer para vocês aí. Por isso mesmo, olha, onde quer que você esteja, saiba que eu estou aí do seu lado, torcendo para que as coisas boas aconteçam para você na sua vida e, acima de tudo, para que você seja sempre feliz. E vamos trazer a primeira música, vamos começar. Difícil é viver sem teu amor. Eu era tão feliz e não sabia. Adriana canta I Love You Baby. Linda essa música. Roda, menino. E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois, despertando em mim a saudade. No rádio eu escuto uma canção. Alguém está dizendo I love you, baby. Me faz lembrar você gastando todo o teu inglês só pra me dizer eu te amo. Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda a esperança de ter de volta o teu amor. Eu continuo te amando demais. Te amar é tão bom. Confesso que tentei te esquecer, saindo com alguém, mas foi inútil. Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos, teu calor. Só você amou e entende. No rádio eu escuto uma canção. Alguém está dizendo só pra te dizer que te amo. Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda a esperança de ter de volta o teu amor. Eu continuo te amando demais. Te amar é tão bom. Hoje eu quero dedicar o programa para o meu amigo Dorgival Soares, ele que é lá de Caruaru, em Pernambuco, lá no bairro Santa Rosa. Ô Dorgival, tudo bem com você, amigão? Um grande abraço para você em Caruaru e para toda essa gente boa, querida, que está sempre também me acompanhando aí, viu? E olha, gente, a carta destaque de hoje é da mulher com saudade do seu pai. Como é que é? Carta da mulher com saudade dos seus pais? Ah, não, é do seu país. Ah, é porque não colocou acentinho aqui no i, se bem que não é acentuado, é acentuado sim. Desculpa, viu? Então, gente, é a carta da mulher com saudade do seu país. É, então não é brasileira, não. Quem será, hein? Quem será? Já que nós vamos ler essa carta. Daqui um pouquinho eu vou ler, vou saber quem é essa menina aqui. Mulher com saudade do seu país. Já aqui no programa Maurício Fares, a carta destaque, viu? E olha, eu vou trazer então mais música. Vamos rodar agora. Alice Cooper, I Never Cry. Legal! Roda lá, menino! Mais uma música internacional. It makes me shiver to the bone. It shakes me, babe. Just a heartache that got caught in my eye. And you know I'll never cry. I'll never cry. Sometimes I drink more than I need. Till the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I never cry. Take away. Take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart. Break a heart of stone. Open it up, but don't you leave it alone. Cause that's all I got to give you. It ain't never been tried. And you know I'll never cry. And you know I'll never cry. It ain't never been tried. never cry. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Esses dias atrás postaram no meu Face uma frase, eu ri pra caramba também aqui do conteúdo dessa postagem. Tem alguma coisa muito errada com o mundo. O milho verde é amarelo, o quadro negro é verde, o house preto é branco e o cantor belo é feio. Vê só, é o bom humor, né? É o bom humor das nossas coisas. Quer dizer, tem alguma coisa errada com o mundo mesmo. O milho verde é amarelo, o quadro negro é verde, o house preto é branco e o cantor belo é feio. Pronto. Aí agora cada um que tire as suas próprias conclusões, viu? Gostei. Foi o Rui Delvan Ferreira da Silva. Alô, Rui Delvan, tudo bem, meu amigão? Grande abraço para você, ele que postou isso aí na minha linha do tempo no Facebook. Bom, muito bom. Vamos rodar agora uma dobradinha, gente. Agora eu vou trazer Maurício Fares, minha menina. Depois, Léo Canhoto e Robertinho, fofinha. Ô, fofinha, essa aqui é para você, viu, fofinha? Tá bom, menina? Então, ó, beijão, viu? Roda as duas aí, Maurício Fares e Léo Canhoto e Robertinho. Vamos nessa, menino. Menina, eu te quero tanto. Menina, sem ti não posso viver. Menina, teu amor me alucina. Ó, minha menina, não me faça sofrer. Menina, nos olhos tão doces, teu rosto tem a luz do luar. Menino, sonho de minha vida é um dia contigo casar. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morada em meu coração. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morada em meu coração. Menina, dos olhos tão doces, teu rosto tem a luz do luar. Menino, sonho de minha vida é um dia contigo casar. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morada em meu coração. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela que faz morada em meu coração. Eu te adoro, minha menina, você é minha inspiração. Você é aquela... Cheirosa, corpinho enxuto, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Coisinha da minha vida, minha cachaça preferida, não posso te esquecer. Você vive dentro de mim, me torturando pra ver meu fim. deixe-me entrar dentro de você. Vou entrar no seu coração e vou machucar pra ver quanto é bom. Você vai chorar, você vai sofrer. Vou deixar você sem dormir, você vai penar sem poder sorrir. Não vai conseguir me esquecer. Oi, menina cheirosa, corpinho enxuto, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Corpinho enxuto, coisa gostosa, porque você me judia assim. Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha, quero que viva só para mim. Olha, esse negócio de rede social é interessante porque a gente toma conhecimento de muita coisa interessante, muita coisa boa, mas também tem gente que abusa. Tem gente que se tá com a dor de cabeça, ah, tô com dor de cabeça, vai postar no Facebook. Ah, eu acabei de almoçar, bota lá no Facebook. Ah, que eu tô com... eu não, vou tomar banho agora, né? E tem outros que usam aí pra desabafar. Usa aí pra falar mal de alguém, pra se queixar de alguém. Então a gente tem que tomar cuidado demais com esse negócio de rede social pra desabafar, principalmente. Porque maus momentos a gente passa, né? Mas as pessoas mudam e as palavras ficam. Então, tudo aquilo que você disser que registrar, você pode ter certeza que isso aí vai ficar registrado. Tudo aquilo que você disser vai ficar registrado. Então, é melhor a gente evitar certas coisas. Tudo bem que é uma rede social, é mais para diversão, para a gente desinibir. Mas agora, para você chegar a ponto de ficar falando tudo que vai fazer, vai postar no Facebook e também vai desabafar falando mal de alguém, colocar nome de pessoas e coisa e tal, isso aí é um perigo danado que pode reverter contra você mesmo. Não esqueça que as palavras ficam gravadas, né? Elas ficam registradas aí. Aí depois você fala, ah, eu falei besteira. Pois é, e quem fala besteira morre, paga por isso, né? Olha, Márcia Ferreira vai cantar Vem Me Fazer Feliz. E como sempre, né? Eu não preciso nem dizer que essa música aqui é pro fã-clube da Márcia Ferreira, que é encabeçado pelo meu amigo Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza, no Ceará. Então, vamos nessa! Márcia Ferreira, canta lá, menina! Preciso ter você comigo aqui. Vem me fazer.

falar em música eletrónica remete quase de imediato para dance music, mas este género é muito mais abrangente. Electronic Art é um programa dedicado a tudo o que constrói esta música, desde composições abstratas a obras clássicas tocadas em sintetizadores. Acompanhe Electronic Art às quintas-feiras, às 9:30 da noite, no Canal 1. Há várias formas de dar a volta ao mundo. De avião, de barco, a nado ou até a pé. Mas o melhor mesmo é dar a volta ao mundo com Der Adlerflang Mix. Um programa com apresentação alemã, onde durante 120 minutos, Adlerflang traz um pouco de tudo, com especial incidência nas músicas da Alemanha, Holanda e Dinamarca. Fica a conhecer um pouco mais do que se ouve e se faz, um pouco por cada parte do nosso globo. Der Adlerflang Mix. Aos sábados, das 11 às 13 horas, com Adlerflang no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. Tem uma frase também da Maria Amélia Travaim, ela postou aqui pra mim: ah, seria tão bom se as coisas fossem simples assim, viu, Maria Amélia Travaim? Olha só: deixa ir embora tudo que torna a vida pesada, abre espaço para o novo, para as oportunidades, e se dê a chance de ser feliz todos os dias. Isso é uma filosofia maravilhosa, na teoria falando, né? Agora, colocar em prática, isso é uma dificuldade, isso é difícil, Maria Amélia. Tenta deixar embora tudo que torna a sua vida pesada. Não é tão simples assim, não. Tem tanta coisa que a gente gostaria de se livrar, mas como é que consegue? Como é que se livra? É por isso que eu tô falando, não é fácil. Não é fácil. É, a gente dá oportunidade para as coisas novas, tudo bem, mas chega numa certa fase da vida que às vezes você tolera certas coisas pela dificuldade de ter que recomeçar, né? A gente dá oportunidade de coisas novas entrar na nossa vida, aí você fala, puxa vida, mas isso é tão complicado, isso é tão difícil. Não, então é melhor deixar como está. Não é que acomodação, é a questão de bom senso. É, porque tem certas coisas que a gente é preferível, né? É preferível deixar como está do que fazer com que se torne muito mais complicado e a consequência futura seja pior do que aquela que você está tendo no momento. Entendeu? Muitas vezes é melhor você deixar como está para evitar um mal maior para frente. Aí você vai falar, isso é um pouco de acomodação. Não resta dúvida que é um pouco de acomodação, sim. Mas é uma acomodação benéfica, porque você está evitando um mal futuro, um mal que pode ser bem maior do que aquilo que está acontecendo na hora, nesse momento aí com você, tá bom? Barrerito vai cantar agora, Morto por Dentro. Eita, que essa aqui é a história da vida dele antes dele morrer, viu? Né? Antes dele morrer, porque você sabe que o Barrerito já morreu. Mas é uma história interessante. Roda lá, menino, Morto por Dentro, Barrerito! Vocês veem perambulando, é minha sombra que hoje vale menos que nada. Vivo por fora, morto por dentro, sou um retalho que após os atos jogaram fora junto a uma estrada. Aquela ingrata usou meu corpo o quanto pôde. O meu dinheiro, minha saúde e a mocidade. Quando o cansaço gelou minha vida, abandonou-me. Sem perguntar se eu viveria só de saudade. Morto por dentro. fora. Uma fumaça, eu sou agora. Pois quem me vê hoje ignora. O homem forte que eu fui outrora. Seu luxo, fui me cansando e ela jovem, sempre mais bela. Não pude mais acompanhá-la em seus passeios e fiquei sendo um grande estorvo na vida dela. Não me apedrejem se me encontrarem pelas sarjetas, nem me ofereçam uma cachaça num bar imundo. Por causa dela que destruiu tudo que eu tinha, eu sou agora o grão de areia menor do mundo. Morto por dentro, vivo por fora. Uma fumaça, eu sou agora. Pois quem me vê hoje ignora. O homem forte que eu fui outrora. Uma outra frasezinha também postada aqui pela minha querida amiga Marisa Mendes Rosa, muito boa, interessante, e é uma grande verdade. Veja só, todo mundo que a gente encontra na vida está enfrentando uma batalha que você não sabe nada a respeito, né? Então, o que a gente tem que fazer? Nesse caso, a gente tem que ser gentil com todo mundo, sempre, que ninguém sabe o problema que cada um atravessa. A pessoa muitas vezes está aí com a dificuldade, com algum problema, com alguma coisa que está afligindo, e a gente ainda chega com grosseria, chega aí de uma forma não, nada amistosa, faz com que a pessoa vá mais para baixo. Então a gente não sabe, né? A gente não sabe a batalha que cada um está enfrentando. Por isso, a gente tem que ser gentil sempre, sempre mesmo, né? Olha, daqui um pouquinho a carta destaque de hoje é a carta da mulher com saudade do seu país. Ah, eu li. Ih, é muito minha amiga essa menina aqui dessa carta. Já vocês vão conhecer a história, viu? Da mulher com saudade do seu país. Já, menina! E agora? Agora é o Léo Magalhães que canta. Amigo locutor, roda lá o Léo Magalhães, viu? Roda. Perdi o grande amor, não sei o que fazer. Manda um recado e um beijo meu. Ela não abre a porta e não tem celular. Então só tem um jeito. Quero ouvir vocês. Completamente apaixonado, louco de amor. Por favor, fala aí no ar. perdi o grande amor, não sei o que fazer. Manda um recado e um beijo meu. Ela não abre a porta e não tem celular, então só tem um jeito. Quero ver vocês. Completamente apaixonado, louco de amor. Fala aí no ar. Que tem um cara aqui com saudade dela, cheio de desejos. Diga a ela, louco, tô, só quero mais. Energia, mãozinha pra cima, senhor! Eu tô. Diga por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela. Que tem um cara aqui com saudade dela, cheio de desejos. Diga a ela, louco, tô, só quero mais. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. É, gente, o carnaval tá chegando, hein? Esse final de semana agora já é carnaval. E então, é carnaval, laia lá. É, não sei o que que eu vou fazer. Eu acho que eu vou é pescar, vou acampar, vou pro mato, viu? Ah, eu não gosto muito. Não, já foi o tempo, né? Quando eu era novo, até que eu gostava. Agora, já tô velho, borocochô, vou ficar aí pulando carnaval. Vou nada. E nem perna pra isso eu tenho, nem joelho eu tenho. Então tem mais é que pescar mesmo. Vou pro mato, que lá eu tô mais tranquilo, mais à vontade. Jimmy Cliff canta agora, Rebel in Me. Roda lá, menino, roda, roda, roda. Rebel in me can touch the rebel in you, and the rebel in you can touch the rebel in me, and the rebels we be is gonna set us free. Then it will bring out the rebel, bring out the rebel, bring out the rebel. Sweet harmony, then it will bring out the love, bring out the love, bring out all the love in me. My love is deeper than the ocean. Our love is in need of sweet devotion. You got the portion. Bring out the love in me, and I will bring out the love in you. Let the lover in you touch the lover in me, and the rebel in me will touch the rebel in you. And the lovers we be will bring sweet harmony. Then it will bring out the love. the lovers we be will bring sweet harmony. Then it will bring out the love, bring out the love, bring out all the love in us. Bring out the love. Said I wanna bring out. Bom, agora então eu vou trazer a nossa carta de destaque, viu? É isso aí. Você pode chegar mais para perto, pode aumentar o volume do seu rádio, pode aumentar aí o volume do seu computador. E o menino que já está aí com o dedão pronto para soltar aí a vinhetinha. Então, solta a vinheta aí da carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. Gente, essa carta é da minha querida amiga, a mulher com saudade do seu país, né? Olha só o que ela escreveu aqui para mim. Meu amigo Maurício Fares, não sei se você vai se lembrar de mim, mas eu sou a Madalena Fortinati, a esposa do Giovanni Fortinati de Brejo Grande, no Pará. Olha, lembro demais, Madalena, lembro demais de você, do Giovanni. Vocês são pessoas muito queridas para mim, eu tenho alta estima, né? Eu tenho vocês em alta estima, gosto demais. Vocês são pessoas que sempre me acolheram. Vocês sempre me acolheram muito bem quando eu passava por aí, por Brejo Grande. E vocês fazem parte do meu círculo de amizades, né? Pois é, Maurício, você já esteve em nossa casa algumas vezes. Sempre que vinha fazer show aqui na região, você passava por nossa casa. E nós sempre te consideramos como grande amigo da família. Verdade, verdade mesmo. Olha, Maurício, depois que você se aposentou, nós perdemos contato, até porque nós fomos morar em Uruará e você também parou de viajar para a região, não é? O nosso filho caçula, o Enzo, que você carregou no colo ainda neném, hoje, Maurício, o Enzo já está casado e tem um filhinho. O tempo passa, né, Maurício? Meu Deus, e como passa, viu? Olha só de imaginar isso aí, né? O bebezinho que era o Enzo, era uma criancinha tão linda, é um menino tão bonito. O Enzo, carreguei no colo o nenenzinho e hoje já está aí casado e tem um filhinho. Mas Maurício, você nem queira saber da minha tristeza e agora da alegria em poder te ouvir novamente. Pena que o Giovanni não vai mais poder ouvir a tua voz. Então, peraí, o que é isso, meninas? Que notícia você está me dando? Ai, ai, ai, pelo amor de Deus. Pois é, Maurício, pena que o Giovanni não vai mais poder ouvir a tua voz e nem cantar contigo como vocês sempre gostavam de fazer quando se encontravam, porque ele faleceu agora no ano de 2011 num acidente na Transamargura. Ah, Madalena, Madalena, Madalena, que notícia é essa que você está me passando aqui, menina? Puxa vida, você me arrebentou agora, viu, menina? Olha, Maurício, nós estávamos nos preparando. Vocês desculpem, gente, é emoção. Quando a gente fica sabendo de algum amigo assim que se foi, a gente somente agora lendo a carta dela, porque eu estou lendo aqui ao vivo. Eu estou lendo a carta dela, abri agora e estou lendo a carta dela, né? Então, isso aí me arrebenta, isso aí me deixa totalmente. Me deixa totalmente assim, sem ação, fico sem saber o que fazer. Mas Maurício, não, deixa eu continuar com a cartinha dela, deixa eu continuar. Olha, Maurício, quando aconteceu essa tragédia com Giovanni, eu fiquei arrasada. Nós estávamos nos preparando para ir para a Itália visitar os nossos pais na região de Gênova quando aconteceu. Fiquei arrasada e ainda estou arrasada, Maurício, porque eu nunca imaginei a minha vida sem o meu Giovanni do meu lado. Os meninos querem que eu vá a si mesmo. Mas só de imaginar desembarcando na Itália sem o meu Giovanni, meu coração só falta explodir de tanta dor. Então, eu digo para eles que não vou. Olha, irmãos, meus pais estão velhinhos e ficam me pedindo para ir lá, pelo menos para me despedir deles. Mas como é que eu posso fazer, Maurício? A saudade está pedindo que eu vá. Mas meu coração pede que eu fique. O nosso maior sonho, meu e do Giovanni, era poder um dia voltar para a nossa terrinha e rever os nossos parentes, comer uma polenta à moda italiana, beber um bom vinho da colônia. Sem o Giovanni do meu lado, Maurício, eu não sinto ânimo para nada. O Giovanni falava muito em você, Maurício, que tinha até vontade de ir para Brasília para encontrar contigo, já que você nunca mais tinha vindo aqui. O nosso filho Henrique, você se lembra do Henrique, aquele que você deu um teclado de presente para ele? Pois é, ele agora está tocando e cantando com um grupo de fandangueiros. Eles têm feito muito sucesso e são bastante requisitados para tocar nas festas da região. Ah, como eu me lembro do Henrique, ele gostava muito de tocar. E realmente, que bom ver que ele levou em frente a profissão, né? Você está me dando boas e más notícias, né? A má notícia é a morte do Giovanni. Agora, boas notícias já do Enzo, do Henrique. Puxa, que bacana. Eu lembro tudo, Maurício, você ensinando o Henrique, ainda menino, a tocar o teclado. Eu ria quando você dizia para ele deixar de ser medroso e tacar o dedo no teclado. Era o que eu falava para ele: taca esse dedo, taca o dedo no teclado, menino. É porque ele tinha medo de mexer nas teclas, né? E aí saía aquele som meio esquisito. Eu falei: pode botar o dedo com vontade. Aí então, taca o dedo no teclado. Aí ela ria disso aí. Olha, amor, eu gostaria de te falar tanta coisa, mas o que eu quero mesmo é te pedir um conselho. Porque eu não sei mais o que fazer. Como você sempre foi um bom amigo e um conselheiro, eu gostaria que você me ajudasse a decidir o que fazer. Se eu devo ou não ir para a Itália visitar os meus parentes e os do Giovanni. E quando der, Maurício, ainda quero te ver também. Porque você foi e sempre será uma pessoa muito especial em nossas vidas. Nós te amamos. Eu e meus filhos. E lá do céu, o Giovanni também. Desculpa, Ian. Eu tenho certeza que ele está te abraçando, viu? Que o Giovanni lá do céu também está te abraçando. Vou ficar aguardando o teu conselho. Agradece a mulher com saudade do seu país. É, menina, meu Deus, quantas recordações que vieram à minha cabeça nesse instante, Madalena. Que saudade de vocês que sempre foram meus amigos. O mundo por vezes é cruel, não é mesmo? Você pode até pensar que eu me esqueci de vocês, mas não esqueci não. É que depois de ter me aposentado, Madalena, eu passei por vários problemas de saúde. Não sei se você chegou a acompanhar, se você chegou a saber, mas eu tive câncer, um câncer de próstata. Depois eu tive um infarto. Eu tenho um problema crônico de artrose nos joelhos. Eu quase fiquei impossibilitado de andar. Do câncer e do infarto, eu fiquei curado, graças a Deus. Apenas o problema dos joelhos é que tem me incomodado muito. Mas eu agora estou na fila do Hospital Sara Kubitschek aqui em Brasília, aguardando a vez para receber uma prótese. Eu estou relatando tudo isso para você ver que as coisas nem sempre são como a gente gostaria que fossem. Quanto ao conselho que você me pede, menina, eu te digo ligeirinho, sem medo de errar e sem pestanejar. Vá sim! Vá para a Itália para rever teus pais e os parentes do teu Giovanni. Ele, tenho certeza, onde o Giovanni estiver, ele vai ficar contente em ver que você está realizando o sonho dos dois. Ele não vai fisicamente, mas em espírito ele vai estar do teu lado o tempo todo. Você mesmo acabou de dizer que seus pais estão velhinhos e que gostariam de te ver mais uma vez, não foi, Madalena? Então, menina, faça isso, senão mais tarde você também poderá ficar com sentimento de culpa de não ter ido. Era o sonho de vocês dois, seu e do Giovanni. Então, em honra da memória dele, você deve ir sim. Faça isso, que vai ser bom para o seu coração e para dar um descanso também para o meu amigo Giovanni. Que Deus o tenha. Né? É, eu tenho certeza que você vai estar realizando o sonho seu e dele. Ele não vai em pensamento, ele não vai fisicamente, mas em pensamento, espiritualmente, ele está aí do seu lado. Ele vai lá. E você estando lá, vai fazer com que a família dele também saiba o grande homem que ele sempre foi. A sua família também vai ter oportunidade. Você vai rever seus velhos pais, vai ficar com aquela alegria no coração de ter ainda visto em vida dos seus pais. Isso aí não é uma coisa boa, Madalena? Então, não tenha esse tipo de preocupação. Ah, porque o Giovanni está aqui, eu não vou conseguir. Vai, você vai conseguir sim. Vai e vai fazer a vontade sua e a vontade dele. ele gosta. Eu tenho uma certeza mais do que nunca que ele está aí pedindo para que eu fale isso aí para você, para que você vá. Para que você vá exatamente para fazer aquilo que vocês haviam programado. Mesmo sem ele estar aí, conforme já falei uma, duas vezes, vou falar três, falo dez. Ele não vai estar fisicamente, mas espiritualmente ele vai estar lá junto com você, viu? Madalena, olha, para matar saudades, né? E chorar também, por que não? Você também pode chorar, viu, Madalena? Faz bem e alivia o coração da gente. Essa música aqui que eu vou rodar, ele gostava muito de ouvir. Eu gostava muito de ouvir, inclusive, o Giovanni cantar. Ele cantava muito bem. Ele cantava muito bem, eu gostava de acompanhar, tocando violão, né? Eu tocava essa música e ele cantava. Então, para você, não tem problema não. Pode chorar, pode abrir, pode despejar o bueiro aí. Faz bem, vale aliviar o coração da gente, sim. Guido Renzi canta Tanto Cara. Roda lá, menino, por favor. Cara, ringrazio il cielo che mi ha dato te. Questa mia vita ora è vita assai. Cercavo il sole, ora è qui con me. E nei tuoi occhi, grazie, grazie di tutto quello. La comprensione, il bene che mi vuoi, la tenerezza che io trovo in te, mi fa gridare al mondo che sei. Comprensione, il bene che mi vuoi, la tenerezza che io trovo in te, mi fa gridare al mondo che sei. Vocês devem aí estar pensando, ei, mas o Maurício é uma manteiga derretida, mas sou mesmo, gente. Sou. E eu, quando tenho um amigo, quando eu tenho amizade de alguém, eu sou muito fiel a essa amizade, eu sinto demais. Imagina receber uma notícia assim de um grande amigo que morreu, a gente não deixa de sentir aquele baque, né? Olha, vamos embora, que já passou da hora, inclusive. Maurício está demorando demais. Então, gente, olha, beijão. Fiquem com Deus, Nossa Aparecida. Obrigado, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.